Pegue suas coisas que estão aqui. Vai! Não entra mais. Olha o que você me fez, foi me trair. Deixa com nós, agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em contos de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava. Égua, elevador e a sua malefaça. Tô avisando agora a portaria. E aqui você não entra mais. Por quê? Amor porteiro. Acabo de ficar solteiro. Cadê só ir com o dinheiro? Meu crack que eu vou pagar. Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir. Tá proibida de entrar. Ei, mãe, aqui você não entra mais não. Pensei, não acredito. Adianta. Morreu, vem. Morreu o homem carinhoso e fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria. Bonito. Acabo de ficar solteiro. Chamo o táxi. Yeah. Alô, porteiro. Vou ligando pra te avisar. Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir. Proibida de entrar. Tá proibida de entrar. Tá proibida de entrar. Ô, gente! Felicidade! Estamos aqui com todos vocês. Obrigado de coração, obrigado a todos pela presença. Obrigado pelo carinho.